Que cê quer tirar uma em quatro rodas ou ficar no migué? Qual é que é? 5-7 nervoso, adrenalina no dedo, doido. Depois da fita bem bolada, olha a alegria da rapa. Só fumaça e muita calma. Corto dinheiro pra mim, tá pela ódio. Sem fama de ladrão, meu soto corre, compadre. Tá na feita os moleque, uma draga destravada pra dinheiro, confere. Depois da cota ativada, olho o gordo castela. Me aperto os cordão, minhas bandas na mesa. Tô na rua só de loop e boné. Olho o Adidas no pé, os loucos sabem quem é. Eu e as onças no bolso, parceria pesada. Só perifa no osso, descendente de Judas. Não arrisca meu nome, jogo pra ele as moedas. Se acaba na terra, muita fé aqui, nunca de joelho. É, sempre de pé, deixa que os gansos se rasguem. Sobra pra nós no destaque. Já tô pronto pros corre. Adrenalina no dedo. Adrenalina no dedo. Adrenalina no dedo. Absoluto, mais um bem sucedido. Os canhotos tem estilo, sorriso da coroa. Os presentes chegou cedo, o resto é nós demorou. Nada melhor pro frio, pegar tulipe o vinho. Um brinde, nós tá vivo. Pela ordem, meu cordão feio é superstição. Meu talismã da noite, sem ele saio não. Boa noite, Cinderela, meu coração de pedra. Se o amor nós já compra, nessas horas não importa. Só quero calma e mais nada. Tudo certo, se embaçar, deixa quieto. Tem ganso por perto, não arrisco meu nome por pouco. Ameliano, 5-7 de puro sucesso. Pra quem é, pro que der, não corre. Somente eu, parceiro de fé. Faço tudo por ele, meu corpo pede. Por isso, separa aí minha parte. Olha o dinheiro, maldito bem-vindo. Experiência de quem sabe o que faz. Amanhã mais um dia. Qual é a fita, compadre? Moleque em correria, parado, pede dinheiro. Não deixa rastro, louco, moco o cabelo. Mais um branquelo do gueto, adrenalina no dedo. Adrenalina no dedo. We'll be right back.